Foi bem assim que aconteceu. Dias tão cruéis, eu me sentia como areia no deserto. Tentava distrair meu coração das dores dessa vida. Tudo que eu queria era te escutar. O telefone logo então tocou. Você disse alô e eu chorei. Foi tudo tão real. Você disse amiga, estou aqui. Senti no coração e te liguei. Foi bem assim que aconteceu.